carente de intelecto, tudo mais. E isso depois, o próprio Hergé deu depoimento dizendo que ele achava mesmo que precisava fazer alterações naquela obra porque ele tinha uma visão deturpada do que de fato era aquele povo e tudo mais. Esse né? é o segundo arco do Tintin, é de 1931, eu acho. É muito tempo atrás, É muito tempo atrás. Você tem que levar o contexto histórico antes de julgar uma obra dessa. Exatamente. Mas vamos falar um pouquinho disso no próximo bloco. Tá, no próximo bloco a gente fala mais. Daniel, duas músicas. Eu vou puxar hoje músicas lançadas em discos de 2011, como eu fiz em alguns programas anteriores. Vamos ouvir Etta James com Welcome to the Jungle e depois Tedeschi Trucks Band com Learn How to Love. Welcome to the jungle. We got fun and games. We got everything you want, honey. We know all the names. We are the people that can find whatever you need. If you got the money, honey, now we got your disease in the jungle. Welcome, welcome to the jungle. Yeah. Watch it bring you to your knees. I wanna watch you bleed. Welcome to the jungle. Take it every day. If you want it, you're gonna bleed, but it's the price you pay. You a very sexy guy that's very hard to please. You can taste the bright lights, but you won't get them for free in the jungle. Welcome, welcome to the jungle, yeah. Feel my, you know what I mean. I wanna hear you scream, ow! Come down, suck down, suck down, so down. Welcome to the jungle, yeah. Now listen. Welcome to the jungle, it's worse here every day. Learn to live like an animal in the jungle where we play. If you got a hunger for what you see, you'll take it eventually. You can have anything you want, but you better not take it from me. Oh, welcome, welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Feel my, you know what I mean. Come. Welcome to the jungle, where we live and play. Hey, you gonna die. You in the jungle, baby. Pipoca e Nanguinho. We'll be right back.

Pipoca e Nanquim. Você está ouvindo Pipoca e Nanquim. De volta com o programa Pipoca e Nanquim. Vocês acabaram de escutar Matchbox 20 com a música 3AM. E antes dela, eu puxei uma música de uma banda que eu gosto muito, Vitorial. Todo mundo sabe, desgraça. A banda tem que ser, rapaz. Mas a galera pode achar que a música é gosta. Vai, Bruno! Banda Foxtrot com a música Trouble. Se essa cara encontrar o navio antes de nós, estamos perdidos. Estamos salvos! Ah, é um sinal dos céus! E o que, que nós estamos falando, hein, Daniel, hoje? Tintim. Já me esqueço, viu? Pula pro outro, eu esqueço o que a gente fala. E eu diria mais, você se esquece do que você fala.

Você ouviu, na Uniara FM, o programa Pipoca e Nanquim. Hasta la vista.